precioso estarmos juntos aqui na presença do Senhor. Essa noite eu queria, junto com vocês, meditar e trazer à memória aquilo que o Senhor falou conosco no retiro. E também compartilhar para aqueles que não tiveram no retiro. Quantos não tiveram no retiro de jovens agora? Ó, tem bastante gente. O Senhor nos proporcionou um tempo muito especial nesses dias onde o Senhor usou a vida do Yon para trazer muitas coisas, muitas verdades a respeito dos dons do Espírito Santo na nossa vida. Vamos aquietando a nossa alma agora. E o Senhor tocou em 5 pontos lá no retiro. São fundamentais a respeito do propósito de Deus. Quantos lembram? Era, primeiro, comunhão com Deus. Yon falou conosco a respeito de homens que andaram com Deus, que viram esse grande privilégio e essa riqueza que é ter uma vida com Deus. E ele citou vários exemplos, desde Noé, Enoque, vários irmãos que andaram com Deus. Depois ele falou a respeito de fazermos parte da família de Deus, porque quando nós passamos pela porta, arrependimento, batismo, e começamos a andar nesse caminho que é Jesus, nós precisamos, nós somos, pelo batismo, enxertados no corpo. Só que hoje eu tenho visto muita superficialidade nessa área. E antes de falar sobre isso, eu queria lembrar que também do propósito de Deus a respeito do sermos semelhantes a Jesus, servirmos a Deus no corpo, e que nós fomos feitos para uma missão. E algo que Deus falou muito forte no começo desse ano comigo foi a respeito daquela palavra que diz: ó, quão suave é viverem unidos, irmãos, porque ali ordena o Senhor a vida, a bênção e a vida para sempre. Muitas vezes esse versículo ele é usado nos encontros, em retiros, mas Deus me levou a enxergar esse texto com muito mais profundidade. É quando nós vivemos unidos. Não é uma reunião, uma vivência. E hoje, com tanta tecnologia, tantas coisas que começaram a preencher a nossa agenda, nós acabamos nos tornando superficiais nessa área. E eu queria chamar aqui uma irmã para dar um testemunho do que Deus fez na vida dela, não só no retiro, mas dessa restauração de andarmos como família e de servirmos a família de Deus. Eu queria chamar a Kátia para dar um testemunho. Boa noite. É muito novo, assim, poder estar aqui na frente, assim, de todos vocês. E eu tenho um temor, assim, no meu coração, porque Deus tem feito algo muito diferente na minha vida, assim. Eu tenho provado, assim, já faz um tempo, assim, desde o ano passado, assim, mais profundamente, assim. Que é nessa parte do serviço, assim, do corpo, da importância do corpo, da importância da comunhão, assim. Então, no retiro, assim, foi muito bênção, porque o John parecia que estava fazendo um resumo, assim, daquilo que eu estava vivendo com Deus, assim, sabe? Então, eu queria, assim, passar com vocês, assim, com todo temor, assim, para exortar vocês a sempre procurarem mais no Senhor, assim, sabe? Não se contentar, assim, com pouco, assim, né? Mas que Deus, assim, eu vejo, assim, no meu coração, assim, tem um clamor de Deus que Ele quer, assim, se transbordar, assim, nas vidas, assim, sabe? Para que Ele não seja, assim, somente real no nosso próprio coração, sabe? Mas um na vida do outro, que a gente possa tocar o Senhor, assim, né? Então, para isso, eu vejo, assim, que primeiro a gente precisa reconhecer o nosso lugar, assim, no coração de Deus, né? A nossa identidade, que foi muito falado no retiro, né? Que tudo aquilo que a gente precisa viver com o Senhor, assim, no horizontal com Ele, assim, Ele quer manifestar, sabe? Quer dizer, no vertical. Deus quer manifestar, assim, no horizontal, né? Tem uma decisão, assim, que eu acho que acontece no nosso coração de viver coisas novas, assim, com o Senhor, sabe? E eu vejo, assim, que na minha vida, assim, eu abri mão de muitas coisas, assim, pelo Senhor, assim, eu sou nova, assim, mas de coisas importantes, assim, que direcionariam a minha vida. E eu tenho descoberto, assim, um amor de Deus muito profundo através do não de Deus para mim. O não para um curso na faculdade, Kátia, sai do teu emprego, sabe? Kátia, deixa tudo aí, né? Deixa a tua família, né? E vai para outro lugar, assim. E eu vou me emocionar, certo, tá? Mas é normal. Mas Deus, assim, está clamando, assim, que em primeiro lugar a gente descubra o coração dele em relação a nós, sabe? Quais são os pensamentos de Deus para mim? O que, que Deus pensa de mim? O que, que Deus espera do meu coração? O que, que ele quer, assim, derramar através, assim, dos pensamentos dele? Descobrir, sabe, o que, que ele tem pensado através da minha vida, do meu coração, daquilo que eu tenho vivido, sabe? Isso começa a formar algo novo na nossa vida, assim. Nos encaminha, assim, a decisões fortes, assim, no Senhor, sabe? E eu tinha anotado várias coisas, mas eu já vi que eu não vou falar nada disso, né? Mas esse lugar, assim, tem um versículo que eu quero citar, né? Que o John citou, que é: assim já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do Senhor. E sois família de Deus, né? Nós não vivemos mais, é uma pessoa que não tem um lugar, que a gente não tem uma pátria, que a gente não tem uma identidade, não é por ser brasileira, por ser gaúcha, por morar num bairro, não é, a gente é da pátria do Senhor, assim. Existe uma identidade de Deus que Deus quer sobrepor sobre a nossa cultura muitas vezes, sobre aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, os legados dos nossos pais, né? Ele quer, assim, superabundar mediante essas fraquezas, essa forma que o mundo tem nos dado para que a gente conheça ele melhor, assim. E nisso a gente não fica solto, né? Nós temos uma cidadania com ele, nós fazemos parte de uma família onde a gente tem pais, a gente tem irmãos, a gente tem amigos, a gente tem filhos, e em tudo isso a gente pode provar de Deus. Não é algo solto, é algo muito concreto, sabe? Daqui a pouco eu vou falar uns testemunhos que isso vai se tornar mais claro, assim, né? Mas se a gente decide andar com o Senhor, se a gente decide ter uma vida com Ele, a gente vive em comunhão, sabe? E tem um versículo de 1 João que diz, né, que se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Me chama muita atenção esse mantemos comunhão. Não é simplesmente temos um relacionamento, né? Mas é a gente se esforça para manter uma comunhão, para manter algo em comum, para abrir mão da nossa própria vida, para poder amar o nosso irmão. E tem um versículo que eu vejo assim, o que, que é esse manter o comunhão? Onde é que isso reflete em mim, assim, né? Tem uma palavra que diz, né, que se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados de afeto e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento que houve, né, em Cristo Jesus. Nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a mim. Deus tem me revelado o que é considerar o outro superior a mim, sabe? E daqui a pouco eu já vou falar melhor. Mas eu quero trazer uma base, assim, para poder cair, né, as coisas. Para eu manter comunhão, né, eu preciso ser conduzida na minha vida com Jesus por duas coisas, pelo amor e o serviço. E tem alguns versículos que vão falando sobre esse amor, assim, só que eu tenho provado esse amor de uma maneira muito diferente, sabe? Não é a maneira que o mundo conhece. É uma maneira que ela pode parecer que é difícil, mas não é, sabe? A palavra diz, né? Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né? Diz em Colossenses. Outro versículo em 1 Pedro diz que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Se eu abro meu coração para viver um amor segundo Cristo, essa revelação me conduz à prática de um servir o corpo, a igreja, a família, os incrédulos, né? Não interessa quem, né? O amor me leva a reconhecer diferentes dons e funções, não só em mim, mas no corpo, né? Me leva à humildade de não só desejar a manifestação dos dons, mas de querer trazer essa manifestação dos dons. Eu vou falar assim, do ano passado eu estive com as minhas companheiras na Alemanha, né? A Raquel já está rindo, porque eu vou falar de ti. E a gente foi para lá e Deus nos chamou, a gente não tinha muita noção, né, do que ia nos esperar, assim. Mas a gente chegou lá dentro de um contexto muito diferente, a gente achou que Deus ia botar tudo para fora, assim, que Ele plantou na nossa vida de conhecimento, assim, a gente ia lá fundamentar os jovens, né? Mas Deus não nos chamou para lá, né? Deus nos levou para um lugar frio, onde não existia comunhão, para nos ensinar a ter comunhão com Ele. Aonde a gente vivia a igreja, muitas vezes, não era num local assim, mas era dentro do nosso apartamento. Aonde todos os dias a gente se propôs a andar na luz uma com a vida da outra, assim. A buscar o Senhor todos os dias. E andar em dois é fácil. Andar em quatro é fácil. Mas andar em três mulheres, dentro de um apartamentinho, não é muito fácil. E nesse dia a dia lá, Deus começou a colocar para fora, assim, nos mostrar quem a gente era, sabe? O que tinha dentro do nosso coração? O que estava nos motivando muitas vezes? Qual é que era a estrutura da nossa vida, dos nossos princípios, dos nossos valores, de tantas coisas? E não é fácil ver isso, sabe? E o mais difícil de não só ver isso é tu mostrar isso para alguém. Mostrar para o Senhor é fácil, mostrar para o discipulador é fácil, né? Mas mostrar para a minha irmã, que é diferente de mim em tantas coisas, não é fácil às vezes, sabe? Nós três, nós somos muito diferentes, assim. Mas a gente tem um objetivo em Deus, assim. Mas a gente é muito diferente. Em uma situação, Deus queria uma atitude nossa, muitas vezes, mas cada uma pensava de um jeito. E cada uma tinha uma maneira de agir, mas a gente tinha que sentar, ir pro joelho, buscar uma direção de Deus, buscar o amor, que era o vínculo da perfeição, sabe? A gente tinha que confessar, muitas vezes, os nossos pensamentos, sabe? Não só, assim, coisas grandes, mas coisas bobas, tipo assim, eu pensei mal de ti, né? Eu achei que tu foi grossa, essas coisas assim. E Deus foi se manifestando, nos mostrando quem a gente era nessas pequenas repreensões. Às vezes, ouvir coisas sobre mim também não era fácil, sabe? Tipo, Kátia, tu é mimada, né? E não era por uma coisa grande, assim, era por coisas muito pequenas, assim, sabe? Mas tu, assim, deixar o orgulho de lado e ouvir aquilo de Deus através da vida do teu irmão não é fácil, sabe? Mas teve um dia, assim, que foi muito especial, sabe? Porque a gente tava com o Sam e a Anne, eles foram pra lá. E a gente tava tão feliz em ter mais jovens, assim, que tinham o mesmo coração que o nosso, assim, de querer o Senhor acima de tudo, assim, né? E a gente tava orando e Deus me lembrou de algo muito feio, assim, da minha vida, assim, sabe? Uma coisa difícil de ver, assim. Uma coisa tava lá escondida, tipo assim, eu não vou olhar pra isso agora, assim, né? E eu pensei assim, fiquei o dia inteiro assim, né? Tipo, ai, como é que eu, que eu vou fazer com isso? Porque eu sabia que Deus tinha me perdoado, mas eu precisava de uma cura de Deus que vem do corpo, assim, né? E eu, ai, eu vou ligar pra Dani, né? A minha discipuladora, ela me conhece, é fácil, né? Mas Deus disse, não, tu tem que falar com a Cris e com a Raquel. E aquele dia, assim, Deus me mostrou algo muito diferente, assim, sabe? Porque eu fui falar pra elas e aquilo era... Deus trouxe um temor tão grande no meu coração por santidade que eu não conseguia fazer isso sentada ou de pé. Eu tinha que ficar de joelhos no chão. E eu chorei tanto, né? Que eu até assustei os vizinhos. Mas eu ali, eu abri meu coração para elas e eu não senti só o Senhor no meu coração me perdoando como eu vi antes. Mas Ele estava ali me tocando, sabe? Estava ali erguendo assim a minha vida, assim. E aquilo foi um marco, assim, de Deus, assim, na minha vida, assim, sabe? De... Tô vendo, então. Que bom que as amigas se compadecem. Mas poder, assim, receber esse canal de Deus, sabe? De quando alguém não olha, assim, aquilo que é bom em ti está contigo, mas quando alguém olha para o que é mal e decide estar do teu lado, sabe? Decide suportar o teu erro, decide suportar aquilo que é difícil em ti, a tua dificuldade, mesmo tu não, tu aprendendo assim, sabe? E isso tem um valor assim em Deus, assim, inexplicável, sabe? E não só isso, assim, de tu poder, às vezes, eu ser canal, assim, para a vida da Cris, ou para a vida da Kel, assim, de andar, assim, se sustentando, assim, mas de se sustentando, assim, em amor, assim, sabe, uma na vida da outra, assim. Ah, não tem explicação, sabe, o que, que é viver Deus desse jeito, assim. E isso eu tenho, assim, vivido, assim, com todas as minhas companheiras, as que estão perto, as que estão longe, sabe? E o meu desejo é de amar pessoas desse jeito, sabe? De conhecer pessoas assim, porque às vezes eu vejo assim, eu cresci um pouco aqui, eu tive um período que eu fiquei longe do Senhor, teve um período que eu voltei, mas tinha um período que eu andava e eu deixava as pessoas conhecer só o que eu queria, sabe? E isso era um peso para mim. Eu andava devagar em direção a Deus, sabe? Mas quando eu abri mão, sabe, desses pesos, assim, eu abri a minha vida, assim. E isso eu faço até hoje, a gente, né, tem as nossas conversas até hoje, assim. Quando eu abri, assim, mão disso, assim, eu pude viver coisas com Deus muito especial que eu não vivia, assim, sabe? E nisso, assim, tem... Deus tem se manifestado de muitas maneiras, assim. Deus se manifestou... Oi? É que eu vim só pra dar um abraço nela, que eu não me aguentei, mas é, eu quero só também confirmar assim, o que a Kátia está dizendo, porque eu quero também reconhecer que tudo que Deus tem feito na minha vida, olha, eu acho que demoraria muito mais tempo se eu não estivesse andando na luz com elas, assim, confessando, abrindo a minha vida, expondo a minha vida. E sendo curada pelo Senhor, assim. E coisa boa, né? A gente ter um lugar seguro para se abrir, saber que a gente não vai ser julgada, não vai ser recriminada, mas vai ser amada, né? Como é que eu posso julgar a Kátia se eu sou muito pior, né? Muito pior que ela, nossa, em várias coisas. E é Jesus quem nos traz essa revelação de pecado para que a gente possa dar a misericórdia que a gente recebeu, né? Então, eu não quero me alongar, mas eu só queria dar um abraço nela. E isso aí. Eu amo minhas amigas. Mas, e eu vejo, assim, como foi precioso, porque a consequência de Deus fazendo isso na vida das três foi a manifestação dos dons, sabe? A gente teve momentos, assim, onde a gente estava lá de joelho, sabe? Por a gente... Às vezes está numa situação meio difícil, assim. E a gente está de joelhos e uma profetizar sobre a vida da outra, manifestação de dons que não tinha, sabe? Deus abrindo espaço para ele poder trazer mais coisas, assim, que não tinham antes, assim. De a gente, as gurias orarem por cura por minha vida, assim, por coisas, às vezes, na pele ou de estar gripada e eu orar por elas e Deus manifestar cura. De Deus trazer interpretação de línguas quando uma orava em alguma coisa no espírito, a outra tinha interpretação, sabe? Isso era muito fácil depois que a gente tinha essa base desse amor, dessa confiança, essa unidade, assim, sabe? Tinha coisas na nossa vida que Deus só podia manifestar na unidade, sabe? E o amor que a gente tinha uma pela outra era conhecido lá. Todo mundo, às vezes, a gente... Foi para a Alemanha, mas a gente morou na Turquia, praticamente, né? E porque os nossos vizinhos, assim, eram muito... eles eram todos da Turquia, assim, então era engraçado, assim, a gente estudava com eles na escola, tudo. E eles reconheciam que na nossa vida havia uma luz diferente. Sem a gente precisar falar nada, assim. Aonde eu pude... Não só aquilo que estava aqui, né? Na frente deles lá... das gurias sendo manifesto, mas um dia eu estar sentada com um colega e falar que eu estava com muita saudade das minhas irmãs, porque eu dividia tudo com elas. Eu dividia as minhas roupas, eu dividia os meus amigos, a gente dividia o nosso dia, as nossas coisas todas, e eu sentia muita falta porque eu nunca tinha feito nada sem elas. E daí ele olhar para mim e falar assim, eu não sei o que, que é isso, porque tinha muita maldição na família dele, e eu pude dizer para uma pessoa que... No, praticamente nunca ouve o nome de Jesus dizer, só Jesus que reconstrói as coisas destruídas, sabe? E então, viver isso com Deus não tem preço, sabe? De quando, agora há pouco tempo, o meu pai morreu, né? Aonde, em momentos que eu achei que eu não ia conseguir andar, sabe? Elas estavam ali, segurando os meus braços, né? Levando as minhas pernas, né? Aonde, às vezes, o corpo todo se manifestou pra mim, não foi só ela, sabe? Às vezes viam pessoas, assim, que queriam me amar, assim. Só o fato delas chorarem comigo, aquilo já era consolo pra mim. Porque a palavra diz, chorai com os que choram, né? De vir pessoas do meu lado e me fazer alegre, sabe? Num momento triste, assim. Num momento onde vem uma dor que se coloca sobre ti, que é só a vida no corpo que te tira daquilo, assim, né? É precioso, assim, viver isso com Deus, sabe? Viver que mesmo Deus, assim, me tirando tantas coisas na minha vida, às vezes sonhos do meu coração, assim, em muitas áreas, em todas as áreas da minha vida, assim, eu não posso dizer que tem alguma fora, né? Tirando meu pai, tantas outras coisas, mas a maneira que Deus tem me amado nesses nãos e nesses perder a vida tem sido tão melhor do que se eu estivesse vivendo cada coisa do que eu esperava. Isso é tão profundo, assim. Eu queria, assim, tanto ver isso, assim, manifesto, porque quando isso acontece, Deus, assim, grita. A gente não precisa falar, sabe? A gente não precisa ir nos lugares. Deus, assim, vai além do que a gente pode tocar e se manifestar através disso, sabe? A gente tem tanta riqueza aqui, sabe? Todo mundo fala isso, me falava, eu não acreditava, sabe? Mas tem um versículo que eu estava lendo e Deus, assim, eu quero fechar com ele, assim, para animar vocês, assim, sabe? Que é em Efésios que diz assim, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderem compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse amor de Deus que eu falo, eu não posso viver só no meu quarto, sabe? Eu tenho que viver com todos vocês. Não importa quem seja, sabe? Com todos, todos, todos, assim, sem faltar um, assim. Eu só vou conhecer a plenitude de Cristo se eu poder viver isso com todos vocês, sabe? E se vocês tiverem um coração aberto para viver isso também. E é esse, assim, o que eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que vocês possam conhecer isso, sabe? Como eu tenho conhecido, assim. Então é isso. Sabe, irmãos, que o meu temor é que muitos tenho tido momentos de emoção só no retiro, porque quando o Espírito Santo faz uma obra, ela permanece. Todos nós lá, jovens, temos sim para o chamado do Senhor. E ser um com nossos irmãos faz parte desse chamado, que nós temos que continuar, por amor a Deus, zelar por isso, porque Deus ama. Não importa a nossa expectativa. E nós precisamos, queridos, a nossa vida ela é cheia de reviravoltas. Hoje tu pode estar seguro na tua estabilidade financeira, pode ter passado no vestibular, mas eu quero te dizer que estão para se levantar dias maus e tu precisa do teu irmão. Deus quer romper com toda a superficialidade, porque nisso saberão que sois meus discípulos, tiverem amor uns pelos outros, e não apenas um conhecimento, não apenas um andar junto para entretenimento, mas um amor como Jesus amou. E eu me lembro dos 12 apóstolos, me lembro dos homens de Deus do passado que de mãos vazias, de bolsos vazios, mas eles tinham um ao outro, eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Irmãos, essa é a glória do Evangelho. Eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham a glória do Senhor. Hoje nós temos ouro e prata, e muitas vezes não temos a glória do Senhor. Nós precisamos dizer sim com a nossa vida e não só com a boca. Uma vez um irmão disse algo que me deixou muito triste, que foi difícil de engolir, que a igreja é aquela que mais canta mentiras, que não vive aquilo que canta. aquilo me estremeceu. Primeiro eu queria dar um pescoção no meu irmão. Que isso, como é que vou falar isso, cara? Mas depois eu fiquei pensando e vi que muitas vezes isso é verdade. E outra coisa que Deus falou conosco no retiro é dessa unidade. Irmãos, eu me lembro de um slide que o Ion começou a ministrar, que nós somos chamados das trevas para a luz, do império, do reino de Satanás para a liberdade em Cristo. Nós somos libertados, e só por aquilo que Deus fez, queridos, já é suficiente para nos motivar. E eu creio que quando nós estivermos dispostos o suficiente, quebrantados o suficiente, apaixonados o suficiente, eu creio que Deus vai derramar avivamentos que vão levantar homens jovens de vanguarda, que vão estar dispostos a arriscar suas vidas e a perderem tudo pelo Senhor. Suas reputações. Muitas vezes tem que ficar sozinho. Eu me lembro que numa época, quando eu fiz cursinho, estava eu e mais um outro irmão, e esse irmão se afastou, e eu fiquei sozinho. Eu disse, eu vou ficar sozinho, mas eu vou me guardar para o Senhor. E eu fiquei lá, vários intervalos, ele lá, e as pessoas tudo conversando, eu não, se eu vou conversar vai ser para proclamar o Evangelho, eu vou perseverar no Senhor. E o Senhor me guardou. Irmãos, todos esses dons, ministérios, tudo que nós vimos ali no retiro, eles não têm um fim em si mesmo, eles servem para edificação. Deus nos deu para que a gente edifique o nosso irmão, para que a gente venha acordar para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. A questão é, será que o nosso vaso está vazio? Será que tem misturas? Eu creio que Deus quer dar o Espírito Santo, como nós vimos no retiro, mais do que um pai quer agradar um filho. Mas é evidente que existe um mundo entre o pedir e o realmente receber. É ou não é verdade? Os daquela época, eles não estudavam medicina, eles curavam os enfermos. Não estou falando contra a medicina aqui. Eu estou falando do verdadeiro poder de Deus para ter essa vida que glorifica o Senhor. E nós precisamos uns dos outros e nos unirmos em amor. E eu queria que, junto com os irmãos, que a palavra diz que o Senhor quer derramar os dons dele, ele derramou no retiro. E quando nós estamos juntos aqui, nós temos a oportunidade de praticar aquilo que Deus derramou na nossa vida, com todo o temor. E eu sei que Deus tem distribuído dons, derramado o seu Espírito. Eu tenho visto em contrapartida, apesar dos dias serem maus, Deus levantando jovens, cheios do Espírito Santo. E eu queria dizer para aqueles que realmente receberam, e eu sei que quando nós recebemos, nós temos essa convicção, porque só tem dois tipos de pessoas aqui essa noite: os mortos em pecado e os mortos para o pecado. E a minha oração é que todos nós venhamos hoje aqui, cada culto como se fosse um enterro, onde nós fôssemos enterrar tudo aquilo que não agrada o Senhor. E por isso eu queria abrir aqui junto com os irmãos, para que aqueles que Deus tem feito essas coisas venham testemunhar e animar os irmãos. Muitas vezes nós passamos estudando a vida toda, noites em claro, nos alegramos, choramos, rimos. Será que a gente não pode fazer o mesmo pelo reino de Deus? Podemos. Por aquilo que é eterno. E sabe, irmãos, que nós somos chamados, Deus nos deu uma tarefa que ela é de bens eternos. Os anjos ansiavam ter essa incumbência e não tiveram. A ti foi entregue um poder, irmãos. Poder que os principados e potestades do inferno tremem. E muitas vezes Deus quer usar a tua vida lá no colégio, porque por trás daquele teu colega que está lá bagunçando, tem uma vida destruída pelo pecado, e Deus quer usar a tua vida para ali manifestar os dons e ganhar vidas ali. Eu me lembro porque eu era assim, eu bagunçava, era aquele que sentava lá atrás, me achava o cara, e ao mesmo tempo, dentro de casa, eu tinha uma vida destruída pelo pecado, e nunca nenhum jovem teve a coragem de chegar para mim e falar do Senhor. Por isso eu disse para mim mesmo que eu vou estar com 60, 70, 80 anos, eu vou estar falando para os jovens. existe uma esperança, que Jesus morreu, mas ressuscitou. Que existe algo muito além das coisas do mundo. E esse tempo eu falei aqui segunda-feira, se o Senhor não é suficiente para nós, o céu não é nosso lugar. Irmãos, eu louvo a Deus por jovens firmes que eu vejo aqui, são inúmeros, que têm batalhado pelo reino, que têm servido o reino de Deus, e que Deus tem derramado os seus dons. E eu queria pedir, não vou citar nomes aqui, mas eu queria pedir para que tu viesse aqui e compartilhasse dessa riqueza que Deus tem derramado na tua vida, em nome de Jesus. Se Deus tem te levantado, eu me lembro que teve irmãos que receberam dom de profecia. A palavra diz, irmãos, tu recebeu, profetiza, exorta, anima. Aquele que recebeu revelação, interpretação de línguas, venham aqui agora. Aqui já tem uma irmã aqui, pode vir, Ju, pode vir. Um de cada vez. Essa semana o Senhor falou muito comigo com esse texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Santidade nos leva à comunhão uns com os outros. E essa comunhão na santidade, ela não é fingida, ela é ardente. Nela não há julgamento, nela não há maledicência. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso nesses dias. Para nos portarmos com temor, porque o Pai, nosso Pai, não faz acepção de pessoas. Baixe tua cabeça. Queria orar primeiramente antes de falar o que o Espírito Santo tem falado no meu coração essa noite. Senhor Jesus Cristo, venha sobre nós esta noite, Pai. Venha sobre nossos corações, Pai. Venha sobre nossas mentes, Pai. Nós queremos apresentar o mais sagrado, Pai, o mais doce, Pai, o mais suave som a Ti agora nessa noite, nesse momento, Jesus. Queremos colocar, Pai, todo sentimento que não vem de Ti agora, Pai, lançar esse sentimento fora em nome de Jesus. Não aceitamos agora, Pai. O Senhor coloque Seus anjos ao nosso redor, Pai. O Senhor apague tudo na nossa mente que não Te glorifique, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ser glorificado nessa noite aqui, Pai. Existiam duas coisas que estavam incomodando meu coração agora. O Espírito Santo pedia para eu compartilhar com meus irmãos com essa palavra preciosa que o Jap e a Kátia trouxeram em relação ao corpo. E eu coloquei bem claro para o Espírito Santo o que ele queria que eu falasse em relação a esses dois assuntos. Esvaziei de uma forma que eu queria que ele falasse comigo, que eu queria que ele me guiasse. Que eu queria que ele transpassasse o que está no meu coração para a igreja. O Espírito Santo fez eu apagar um dos assuntos e fez eu focar somente num assunto que tem falado muito forte comigo. Que é se esvaziar, é não pensar no eu, no Davi. É não pensar na nossa glória, no nosso serviço. É levar totalmente a glória a Ele. Os nossos dons vêm dEle e voltam para Ele. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Toda a glória seja levada a Ele. Tudo que nós servimos perante a igreja, perante ao corpo, não é para glorificar o nosso nome, não é para levantar o nome, nosso nome, e sim para glorificar o nome de Jesus Cristo. O nome da pessoa que deu a vida por Ele sem nós merecermos. Eu não mereço nada. Eu não mereço nenhuma glória que Ele tem me dado. Eu não mereço nenhum dom que Ele tem me dado. Eu simplesmente me coloco à disposição do corpo. Porque o Espírito Santo tem me guiado. Porque o Espírito Santo tem falado para eu colocar meu coração e minha mente diante dEle. O Espírito Santo tem falado para eu me humilhar. O Espírito Santo tem me guiado, que a Kátia comentou aqui, de a gente andar na luz com meus irmãos, de eu não me lesar com meus irmãos, de eu não ficar de cara com meus irmãos, de eu não ficar chateado com meus irmãos. Isso impede o poder e o agir do Espírito Santo em nossas vidas, queridos. Isso impede o poder e o agir de Jesus Cristo em nossas vidas. Isso impede que as pessoas da minha faculdade, da sua faculdade, não vejam Jesus Cristo operando na tua vida. E qual que é o nosso maior ministério aqui? Qual que é o nosso propósito? É proclamar a palavra dEle, proclamar o amor dEle. Que a gente conhece de um jeito diferenciado. Que a gente conhece com a misericórdia dEle. Nós não somos melhores que nossas faculdades, que nossos amigos, colegas da universidade que sentam lá atrás, que fazem bagunça. Nós somos pior porque nós buscamos a semelhança a Cristo. Nós buscamos a excelência e a gente não consegue discernir isso. Querido, nós temos que nos humilhar, nos apagar diante dEle e elevar toda a glória para Ele. Se nós semearmos uma semente na nossa faculdade e 15 jovens se converterem, 1.000 jovens se converterem, a faculdade inteira, um jovem, a glória não é nossa. A glória não vem para o nosso nome. A glória vem para o nome de Jesus Cristo que deu a vida por nós. Queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu essa semana sobre manifestação dos dons. Vocês quase todos sabem, eu morei entre 2009 e 2010, eu morei um tempo na França. E eu fiquei com vários contatos de vários irmãos lá, e eu continuo falando com eles, ou pelo Facebook, ou pelo MSN, e-mail, e às vezes por Skype, às vezes eu ligo pro pessoal lá e a gente conversa. E tem um irmão que, desde que eu voltei pro Brasil, eu só falava com ele por e-mail, e nunca tinha conversado com ele desde que eu tinha voltado de lá. Eu voltei em junho do ano passado, e essa semana veio forte no meu coração, assim, de telefonar pra ele. Veio muito forte, eu mandei e-mail pra ele, eu tava sem o número de telefone dele, mandei e-mail pra ele e disse, Pierre, me manda o teu telefone que eu preciso te ligar. E daí, quarta-feira, em horário de trabalho, assim, eu falei com a minha chefe, te importa de eu usar o Skype ali, eu preciso telefonar pra França? Ela, não, vai tranquilo, tava tranquilo, não tinha mais coisa pra fazer. E eu telefonei pra ele, e naquele exato momento, na quarta-feira, a irmã dele tinha derrubado a panela com óleo quente nela. E então foi uma correria assim, desculpa não poder falar contigo agora, minha irmã se queimou, ela tá no chuveiro tomando banho gelado enquanto a ambulância tá chegando. E ele falou assim, tu pode orar comigo? E daí eu entendi porque Deus tinha dado aquela vontade de pegar o telefone dele e ligar pra ele, porque Deus queria fazer alguma coisa. Então eu orei com ele, eu profetizei cura sobre ela, e eu profetizei de que ela não ia ficar com sequelas. Deus tinha colocado aquilo de interceder com essas palavras, interceder por isso. E veio forte no meu coração assim, bom, eu vou desligar agora e graças ao Senhor, assim, que ele curou. Vamos agradecer porque Deus já fez, Deus colocou a mão dele sobre ela. E eu disse, amanhã eu te ligo então para saber como é que foi. Fui para casa, assim, meu coração estava muito em paz de que Deus ia fazer alguma coisa, que o Senhor já tinha feito. Então no outro dia eu liguei de novo para ele, e glória ao Senhor, ela não ficou com nenhuma sequela. O médico disse que ela vai ficar com algumas cicatrizes, mas os lugares onde caiu poderia ter afetado, e realmente alguns órgãos importantes, e não afetou nada, assim, né? Então o nome do Senhor, glorificado nisso, o Senhor fez. Amém. Mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso foi o que Deus colocou no meu coração quando eu estava orando pela minha vida, assim, por muitas coisas que Deus tinha falado na minha vida no retiro e sobre a vida da igreja, da vida do corpo que eu convivo em Porto Alegre, né? E Deus colocou isso muito forte no meu coração, a fim de ver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Há um mistério da parte do Evangelho, da Palavra de Deus que nos foi revelado através da vida de Jesus. E isso é para que a gente viva de modo digno do Senhor. E eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, abençoar a minha vida, porque eu quero viver isso. Para que nós venhamos viver assim como corpo, como tudo que ouvimos hoje, despejando o nosso coração, tudo que há em nós, para cumprir aquilo que Jesus tem chamado para nossas vidas. Eu não gosto muito de vir aqui na frente para falar, mas Deus estava inquietando meu coração, assim, porque eu preciso pedir perdão para a igreja, né? Por muito tempo Deus tinha me dado um dom, e eu negava a ele muitas vezes, assim. E nesse retiro Deus falou muito forte comigo, né? Porque eu sempre pensava, ah, por que eu não tenho o dom de cantar, né? E Deus tinha me dado o dom de discernimento de espíritos, né? E não é uma coisa fácil, principalmente em retiro sempre acontece alguma coisa. E por muito tempo eu orei para que o Senhor não me desse nada durante a noite. Eu sempre orava... Ó Senhor, que se for para tua glória, que apareça, mas hoje não. E nesse retiro eu comecei a minha oração de sempre, né? E falei, ah Senhor, que seja para tua glória, mas eu dormi. E esqueci de falar o resto, né? E eu acordei de madrugada, porque Deus tinha dado um sonho para mim, né? Para trazer libertação para uma irmã, né? Não vem ao caso o sonho, né? Mas Deus botou isso no meu coração, porque eu não sei se alguém tá com isso também, assim, de negar o que Deus tem pra tua vida, né? Eu acho que Deus nunca dá algo que tu não possa suportar, né? Então confia no Senhor, assim como eu tenho confiado, né? Que tu possa estar recebendo o melhor de Deus, né? Amém? Thalita disse, não vem ao caso, mas eu digo, vem ao caso sim. Contar o sonho, porque quando nós deixamos de manifestar aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida, sai perdendo é o corpo de Cristo e o que Deus quer fazer é impedido por nós. Então ela pediu perdão para a igreja perdoa, amém? Amém? Te perdoamos. Mas a Thalita recebeu um sonho no retiro, respeito à vida de uma irmã que estava sendo tentada a se suicidar, que vinha de uma opressão muito grande, de uma situação não resolvida na sua alma. E isso foi confirmado mesmo. A irmã admitiu isso, estava com essa situação. E pôde ser ministrada isso tudo pelo amor do Senhor. Veja bem, o amor do Senhor mostrou para Thalita, que não gosta de sonhar, nem de ter nenhum tipo de discernimento de nada, mas o amor do Senhor... usou a vida dela para salvar a vida de uma pessoa. Acho que esse exemplo traz bem o que a Kátia quis trazer para nós ali a respeito dessa vida de corpo de Cristo, da importância de nós não retermos o que cada um recebeu do Senhor. E o que é lindo do Senhor é que todos nós recebemos algo para compartilhar, não para reter, como disse o Eduardo, a vida não é para ser retida em nós mesmos, nem o dom. Então eu quero glorificar o Senhor porque ela obedeceu esse chamado, nos procurou, veio compartilhar isso. As irmãs ali, a Lu e as irmãs, a Dani e as esposas estavam lá dos presbíteros, tomaram a atitude, uma iniciativa com essa irmã, e foi uma bênção porque houve libertação então. Então eu quero realmente glorificar o nome do Senhor por isso. Amém. Uma coisa que o Ion falou lá no retiro, que para mim assim ficou... me edificou muito assim, que ele disse assim, não deixa de fazer em nome de errar. Faz. Porque ao fazer, tu tá dependendo do Senhor, tu tá dando um passo de fé. Muitas vezes tu fica, ah, mas se eu for, não sei se é de Deus. Faz. Vai. Claro, conversa com os irmãos, né, tudo. Dá uma conversada, né? Mas não retém. Não retém, porque essa é uma situação muito séria, né? Deus pode estar te dando algo que Ele quer glorificar o nome dEle nessa situação. E eu me lembro de um grande homem de Deus, George Miller, que tu começa a olhar no testemunho dele no começo, parecia que o único dom que ele tinha era de irritar os pais. E parece que alguns têm... Vejo alguns rindo. Mas eu me lembro de uma vez que... Aqui quando o Carlinhos falou a respeito de dar espaço de fé, George Miller, ele se lançou para cuidar de crianças no orfanato, nesse ministério, e ele disse para si mesmo, nunca vou pedir nada para ninguém. Deus disse, se eu buscasse em primeiro lugar o reino de Deus, ele não ia me deixar faltar nada. E ele se lançou nessa devoção extrema, deu espaço de fé, e uma vez ele tinha, se não me engano, umas 300 crianças no café da manhã, e não tinha nada para dar de comida para elas. E ele pega aquelas 300 crianças e manda colocar a mesa. E todas elas sentadinhas. Isso me rasga só de imaginar a cena. E aquelas 300 crianças com prato vazio nas suas frentes. Ele reuniu elas e disse, vamos agradecer porque Deus é fiel. E eles começaram a levantar um clamor e agradecer. Quando vê dar um barulho, brum, na frente do orfanato. Um carro de um padeiro tinha sofrido um acidente, não ia dar tempo de fazer a entrega. Até o conserto do carro, ele foi lá e bateu no orfanato. Olha, eu estou com 400 pães aqui, eu não tenho para quem dar, vocês querem? E Deus nunca permitiu que faltasse nada naquele orfanato. Ele construiu, deixou várias janelas em volta do orfanato, depois na época da guerra se destruiu tudo ao redor e nenhuma janela se quebrou. Para testemunho de um homem que decidiu levar a sério a fé até as últimas consequências. Por isso, irmãos, levem a sério, deem esse espaço de fé, confiem no Senhor, porque Ele é fiel, amém? Mas alguém tem mais alguma coisa para compartilhar? Que alegria. Rafaelzinho ficou ali sozinho, mas glória a Jesus. Essa semana eu estava meditando sobre esses últimos dias, né? Tem acontecido tantas coisas. É guerra. É rumores de guerra. O Oriente Médio, todo o Oriente Médio está se levantando. E quando tiver uma liga árabe no Oriente Médio, que exista um só líder, nós vimos um pouco disso quando o Egito cortou o gás, o suprimento de gás contra Israel. E o maior fornecedor de gás para Israel é o Egito. E o que nós vemos é que no Oriente Médio, quando todo o Oriente Médio se voltar contra Israel, nós sabemos que alguma coisa está muito próxima para acontecer. Jesus Cristo, o Senhor, vai voltar. Estava compartilhando com alguns irmãos sobre como nesses últimos dias o Senhor tem nos chamado para a santificação. Para vivermos uma vida santa, uma vida completamente rendida a Ele, em nome de Jesus. Vemos hoje no mundo também muitos homossexuais, né? Mulher com mulher, homem com homem. Vemos pai matando filho, filho matando pai. Então nós estamos vendo muitos sinais. Praticamente todos os sinais que Mateus 24 menciona. E nós estamos num tempo que hoje o mundo é considerado como Sodoma e Gomorra. Não é verdade? E nós lembramos do tempo de Sodoma e Gomorra, onde Ló, sobrinho de Abraão, estava nessa cidade, e Abraão intercedeu por essa cidade, especialmente pela vida de Ló, para que Ló e sua família não fossem destruídas. Vocês lembram disso? Vamos abrir então em Gênesis, capítulo 19... versículo 22, aliás, versículo 23, na verdade é Gênesis 19, 23. Quem abriu, fala agora, Deus. Quem não abriu ainda, fala misericórdia. Vamos esperar que todos dê glória a Deus, né? Aleluia. Que bom estarmos em família. Está escrito: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Paramos um pouquinho aqui. Paramos um pouco. Ló era sobrinho de Abraão e vivia em Sodoma e Gomorra, num tempo aonde os homens daquele lugar queriam até mesmo dormir, se acostar aos anjos, de tamanho pecado daquela cidade. Nós vivemos nesses dias. E como naqueles dias que Deus deu uma palavra para Ló e sua família, eu entendo que o Senhor está dando uma palavra certa para nós nessa noite, em nome de Jesus. Então fez, versículo 24, o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra, todos morriam. Versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Era a mulher de Ló que Deus tinha dado uma palavra para que eles saíssem da terra e não olhassem para trás. Ló saiu com sua família, mas a sua mulher não tinha um coração com o seu marido. Trazemos para a igreja, nós, adolescentes, crianças, jovens, meu nenenzinho, todos nós, ela já quer falar alguma coisa, mas o Senhor está nos dizendo alguma coisa, que Ló, a sua mulher, a mulher de Ló, ela olhou para Sodoma e Gomorra, ela olhou para o pecado, ela olhou para trás, o coração dela estava ali ainda. O Senhor está nos chamando para nós sairmos de uma situação que nos prende e que não nos deixa livre para viver uma vida plena com o Senhor. O Senhor está nos chamando, jovens, crianças, adolescentes, adultos, anciãos, todos nós, a nós não olharmos mais para trás. Não olharmos mais para esse mundo. O mundo jaz no maligno. E é tempo para que todos nós saiamos dessa situação, olhemos para a frente e nunca mais olhemos para trás. Para que nós possamos ser santos, tenhamos comunhão, uma comum união com Deus, para que nós possamos servir o propósito de Deus. Não olhemos para o pecado, não olhemos para o mundo, não olhemos para nada daquilo que nos tira da vida plena que Deus quer nos dar. Em nome de Jesus. E profetizo para que todos nós, como a palavra fala em Apocalipse, aqueles que são santos, se santifiquem mais ainda. Em nome de Jesus. Nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para estar com Deus. Nós fomos chamados para ser discípulos do Senhor. Nós fomos chamados para ser santos. Nós fomos chamados para ser discípulos e fazer discípulos. Não olhar para o mundo, não olhar para o pecado, não olhar para aquilo que tira as nossas vidas da vida plena que o Senhor quer nos dar. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, fazer discípulos segundo a imagem do Senhor Jesus. Amém? Amém, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Quanta riqueza, né? Lembrem que Deus quer manifestar toda essa riqueza sempre que nos reunimos. Não vê só na reunião uma oportunidade de trazer uma palavra e de expor os dons. Sempre quando tu estiver junto com teu irmão, é momento de dizer para ele, não olha para trás. Vamos perseverar, eu estou contigo. E eu queria aqui ler um texto de Apocalipse que diz assim, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vi os céus abertos e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Breve está o Senhor, queridos. Bem-aventurado aqueles que são chamados. Eu me lembro que o On lá usou uma expressão, e se tiver mais alguém pode vindo aqui, né? Eu me lembro que On lembrou que lá do casamento do príncipe, onde a rainha ia fazer o convite a próprio punho, e uma pessoa disse assim, ah, eu daria tudo para estar nesse casamento. E ele lembrou que o Senhor, com seu sangue, enviou um convite a todos nós para as bodas do Cordeiro. Eu quero dizer que tu foi convidado. Aliás, pode dizer para o teu irmão, tu está convidado para a ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Aleluia. Que bênção, né, irmãos? Quem foi abençoado, edificado essa noite aqui, levanta a mão bem alta aí, quero ver. Coisa preciosa, né? Corpo de Cristo edificando-se mutuamente e nos chamando novamente a uma decisão, né? Ouvimos a respeito de nos deixarmos usar pelo Senhor, ouvimos sobre separação e santificação, e ouvimos sobre nos santificar cada vez mais. Então vamos ficar em pé e dar essa palavra juntos ao Senhor. Irmãos, alguns irmãos mencionaram aqui que os dias que estão por vir são dias difíceis. E não é que nós estejamos assim, naquele clima negativista, os dias difíceis estão vindo, hein? Não, mas nós estamos vendo sinais, a nossa volta se cumprindo. Nós vimos uma nação inteira padecer por causa de uma catástrofe natural. Então nós estamos vendo coisas que antes não eram tão comuns. Zé Gustavo mencionou outro dia aqui que as dores de parto elas iam aumentar quando tivesse perto do tempo final, até que viesse à luz essa nova etapa, esse novo tempo na humanidade, onde o Senhor ia resgatar a sua igreja e ia vir esse tempo final, então. Então a gente está vendo essas dores de parto aumentando. Inevitável, como eu acho que todos vocês inevitável não se colocar no lugar daqueles japoneses, se imaginar naquela situação caótica, se fosse conosco. Tempo atrás aconteceu aqui no Chile, atingiu os nossos irmãos ali de... Qual é a cidade ali no Chile, João? Santiago, a cidade do Romo, que atingiu mais Concepción, né? Concepción. Igreja que se reunia como nós aqui, aquela cidade foi a mais atingida pelo terremoto. Então, Eu espero, em nome de Jesus, que nunca aconteça uma catástrofe aqui entre nós, nem em nosso país. Mas, nesses dias difíceis, irmãos, é imprescindível e cada vez mais fundamental a gente se ver como o corpo de Cristo, como nossos irmãos e irmãs nos alertaram. Cada vez mais importante nós estarmos juntos, unidos. E eu quero declarar, pega na mão do teu irmão aí, vamos pegar na mão dos outros, e declarar, não como uma palavra qualquer, mas a nossa aliança no Senhor. Senhor, nós te louvamos, Jesus, tu nos trouxeste uma palavra hoje clara sobre santificação, sobre separação e também, Senhor, sobre sermos verdadeiramente corpo de Cristo, como a palavra nos chama, membros uns dos outros, membros desse corpo. Queremos, Senhor, reiterar nosso compromisso, Senhor, nossa aliança, nosso desejo de que Tu manifeste a Tua vida em nós, o Teu bom perfume, Senhor, os Teus dons sendo ministrados entre nós, através de nós, Senhor, para que nós estejamos separados para Ti, Senhor. Senhor, faça isso conosco. Sabemos, Jesus, que sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Mas contigo, Senhor, nós somos mais que vencedores. Por isso, Senhor, nós queremos um novo tempo entre nós, Senhor. Um tempo, Senhor, de realmente a Tua vida se manifestando, Senhor, sem tabus, sem algum tipo de preconceito, Senhor, sem julgamento, sem maledicência, Senhor. Mas o Teu nome sendo ministrado através de cada um de nós para o corpo. E isso, Senhor, certamente vai refletir em muito fruto, Senhor. Porque Tu disseste que quem está em Ti, esse dá muito fruto, Senhor. Então, como somos membros uns dos outros, estando em Ti, Senhor, Teu nome vai ser glorificado. Queremos consagrar a Ti a continuidade dessa semana que está por vir agora, fim de semana, a semana, rogando que Tu nos dê os frutos, Senhor, que estão no Teu coração, Senhor. Em Teu santo nome, Jesus, oramos. Amém.